Venha comigo se quiser viver. Cadê meu pau? Cadê meu pau? Até um sanduíche. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Eu disse já pro meu ódio, meu dinheiro ainda. Você está na Vila Cash. Estamos aqui em mais o Azila Cast. O dinheiro, patrãozinho. Aqui é Joel Suki, eu já andei 10 km a pé. Vou trabalhar, olhem pra mim. Aqui é Theo Luz e o mercado de trabalho, aí vou eu. A gente vê que está triste, seu Madruga. Sim. É porque não conseguiu trabalho. Ao contrário, é porque consegui. E aqui é o Neto Mário e eu estou estudando pra concurso. Olha aí. E no episódio de hoje vamos falar sobre um dos assuntos mais delicados dos últimos anos: o desemprego, rapaz. Delicado. Boiola. Vamos contar histórias de primeiro emprego, entrevista e como conseguir o seu primeiro emprego, rapaz. E principalmente como viver bem mesmo estando desempregado. É, também. Eu acabo contar outras mentiras ali, se fingir que é rico, né? Finge que é rico, né, Theo? Eu não. Aí. Tô bem aqui, quietinho. Quem olha pra mim não dá um bombom. Então vamos lá, vamos pros e-mails. Valendo, valendo. E-mails. Muito bem, vamos para mais uma semana de e-mails do AzilaCast. Os nossos feedbacks do último programa. Exatamente. Se você está gostando do AzilaCast e do Azilator, comente nas postagens do site, rapaz. Mande e-mails com sugestões, críticas, elogios para o azilacast@azilator.com.br. Isso, a gente aceita tudo. Sua opinião, o que você acha. Siga o Azilator também no Twitter. O endereço é o twitter.com/azilator. Envie o feedback pra gente, rapaz, que é importantíssimo. Isso. E vamos lá. Primeiro e-mail aqui é da Georgiana Souza. Estou muito empolgada com o cast de vocês. Dou parabéns por esse de agora, que está muito massa e engraçado. E nesse cast, vocês só esqueceram de comentar uma coisa. Por exemplo, é o Kuwabara. Ele só começou a ajudar o Yusuke porque ele ficou afim da Botan e queria impressionar ela no começo da série. Era isso? No começo era isso. Aí depois ele ficou afim da Yukina. Segundo ponto. O primeiro trabalho do grupo foi enfrentar os 4 monstros sagrados. Gwenbu, Shiryu, o Byaku e o Suzaku. Isso. Os amigos que eles fizeram no Torneio das Trevas, que foram os Shinobis, o Linko, o Tiu, o Palhaço e o cara da espada. O cara da espada que ela comenta aqui deve ser o Toya, né, cara? O cara do gelo. Não, não, não. O cara da espada é o Shishiwakamaru. Ah, sim, era. Mas não tem o Toya também? É porque ela esqueceu. O Linko é o maluco do Yo-Yo, o Tiu é o bêbado, o palhaço é o Shizuru, que depois sim. Virou o Tanaka, eu acho. Aliás, era o palhaço Suzuki, que depois virou o Tanaka. Sim. O Shishiwakamaru, que é o que era aquele espadachim, samurai de cabelo azul e tal, que as mulheres gostavam. E eles, depois do torneio, continuaram amigos do grupo do Yusuke, tirando o Shishiwakamaru, que eu acho que ele não era amigo de ninguém. Deve ter entrado no torneio das trevas só tipo pela popularidade dele, ou pra fechar o time, alguma coisa assim. Também. E ela comenta aqui: vocês esqueceram também dos OVAs e os filmes da série. Ai, os OVAs e os filmes, né, cara? Foi, na verdade a gente não esqueceu, não, porque a gente não quis falar mesmo. Exatamente. Mas sem problema, o cast mesmo assim saiu muito massa e divertida. Adoro vocês. E aí ela mandou um beijo pra mim aqui. Ah, rapaz. Ó, o cara. Beijo pra você também, Georgiano. Próximo e-mail é do Adonis Pereira. Bom, primeiro parabéns pelo cast, que tá bem legal. Só tô sentindo falta do Telos falar mais. Ele fica muito tempo calado. É o primeiro caster monossilábico do mercado mercado podcast, né? Mas quando ele fala, se torna muito engraçado, né? Realmente o Theo aí... Pois é. É porque o Theo, cara, ele é esse tipo de pessoa, ele fala pouco, mas quando ele fala, ele é contundente. Exatamente. Você tira pelas frases de abertura dele, que já são aí um dos pontos mais aguardados do programa. Agora continuando. Agora sobre o Theo, aguardem que vai ter novidades pra ele também. Inclusive, mano, pra quem acha que o Theolus fala pouco, nesse programa, meu irmão, mano, ele não tirou o microfone da boca, mano. Ele não deixou ninguém chegar perto, ele pegou ar. Ele se superou nisso. Beleza. Aí o Adonis continua aqui dizendo: queria só ressaltar que estou escrevendo este comentário enquanto ouço o podcast. Então, antecipadamente, me desculpem por qualquer equívoco. Quanto a Yu Hakusho, assisti pela segunda vez no ano passado e relembrei de um dos melhores animes que já vi na minha vida. Acho que é um dos animes tops no quesito luta, pois apesar de termos alguns animes consagrados, vemos que partes das lutas deixam um pouco a desejar. O que nos chama a atenção de então por que do anime fazer tanto sucesso? Yu só me desaponta na parte final do anime, a saga do Sensui. Ah, onde... cara, que é isso. É que ele vai se justificar. Onde o anime perde um pouco da graça com a saída do Kuwabara de cena, e por também achar que a história se tornou um pouco enchição de linguiça. Que é isso. Mas eu não achei não. É como a gente falou no cast, a saga do Sensui ela é um pouco mais adulta. É, beleza. A saga do Toguro está, na minha opinião, na frente da do Sensui umas 10 vezes. É, fica aí a opinião. E, enfim, queria agora opinar alguns temas para serem discutidos. Olha aí, alguém finalmente atendendo aos nossos apelos desesperados, né? Pois é, cara. Tá aí. Vamos lá. Ah. Ele pede aqui Cavaleiros do Zodíaco. Ah, mais uma vez. Que... Olha aí. Pois é, mais um ponto aqui pra lista Cavaleiros do Zodíaco. Que é marcado na vida de qualquer manchetista. Olha aí, cara, bons tempos. Tu é manchetista? Eu sou manchetista. Na verdade, eu fui, né? Pois é, eu não sei se a nomenclatura é essa, mas se for, eu sou também. E por que não falar de Pokémon também? Olha aí. Aí ele diz aqui que junto com Cavaleiros do Zodíaco, no Brasil, os dois tiveram proporções astronômicas, inimagináveis mesmo. E por último, ele ainda ressalta que deveríamos falar de Pokémon e também se desse falar do Train Card Game do Pokémon. Olha aí, que cara. Acho que foi muito legal e tá envolvendo muito mundo nerd. A gente até pode falar, não sei se um episódio específico de Pokémon. Mas sobre Trade Card Games é interessante, cara, olha aí a dica. Pois é, e é isso, galera. Boa sorte, abraços e que o site continue por muito tempo. Próximo e-mail aqui é do Flamarion. Olha aí. De novo? Nosso ouvinte assíduo aí. Ele comenta aqui: o cast de Yu Yu Hakusho foi sensacional, porém tem alguns erros que eu gostaria de apontar. Primeiro, a motivação de Sensui para destruir a humanidade, na verdade, se deu porque ele descobriu que os seres humanos prendiam os monstros e faziam atrocidades com eles. Com os monstros? Com os monstros. Então o Sensui se perguntou, por que é que eu devo proteger uma raça tão cruel quanto os monstros do Makai? Tá aí uma boa pergunta. Segundo... Se fosse tu, o que é que tu faria? Cara, não sei. Eu ficaria em dúvida, igual o Sensui. Mas aí tu ia fazer uma conspiração pra abrir um buraco? Já pensaria bem. Beleza. Aí ele comenta aqui: Sensui ainda trouxe de volta o irmão invencível de Toguro, que foi derrotado friamente pelo Kurama, que o fez lutar eternamente plantando uma semente no seu cérebro. Esse episódio aí eu me lembro. Essa cena é massa. Terceiro ponto: Tietra do Agreste da Manchete. Tietra não era da Manchete, muito menos da Bandeirantes. Na verdade, a novela foi transmitida em 1989 pela Rede Globo de televisão. Olha aí, cara. Essa daí eu até sabia, mas eu não disse porque eu queria ver o circo pegar fogo. É porque eu tava na esperança que alguém se entregasse na hora e tal. Eu fiquei só ouvindo. próximo e-mail é do Joab RX. Em abril de 2010 eu estava assistindo alguns episódios só pra lembrar, mas acabei assistindo todo o anime. Olha aí. Tenho aqui todos os DVDs, fantástico mesmo. É porque o Yu Yu realmente é assim, né? O cara quer assistir um ou outro e tal, relembrar uma luta, mas quando o cara vê, já tá imerso na série e continua. Pois é, cara. E o próximo aqui é do Dinho. Olha aí, cara, o Dinho aí. O Dinho que já foi citado aqui no programa e ele veio tirar satisfações por e-mail, será? Ah, é. Vamos lá, vamos ver. Galera, sou o Dinho, conhecido de muitos e desconhecido de alguns. Adorei o programa de vocês, mas vocês esqueceram lá nas histórias de arcade do King of Fighters 96, onde tudo mudou depois dele. Aí ele comenta aqui, também que nessa época aí, o The King of Fighters 96, eu era o verdadeiro The King of Fighters. Não tinha ninguém, nem Marcin, nem ninguém. Na época eu ganhei até campeonato lá no Shopping Akayaka, olha aí o Shopping Akayaka aí. Olha aí, também não arrebentei nas outras versões, porque na época do The King 97, foi a época que eu comecei a trabalhar. E aí acabou o tempo. Olha aí, aí, ele mandou uma lembrança aqui do Isaías também. Ele mandou perguntar ao Theo se ele ainda quer o MP3 dele. Pra você ver, né? E temos aqui o nosso primeiro jabá, rapaz, olha aí. Olha aí, já não era sem tempo? Olha aí. Essa é boa. A DAC DVDs de Anime. A DAC DVDs de Anime é uma distribuidora de DVDs de animes, tokusatsu, hentais e live actions. Você está cansado de ver polígonos na tela? Não consegue assistir um anime decente na sua TV de 40 polegadas? Compre DVDs de anime da DAC DVDs. É isso aí, cara. A DAC DVDs são animes de alta qualidade. Se você pensar em qualquer coisa da cultura contemporânea e antiga japonesa, televisionada, você encontra na DAC DVDs. Animes clássicos, séries antigas, filmes, live actions. Pensou em cultura japonesa, pensou na DAC. Pois é, cara, e tem vários DVDs clássicos, por exemplo, Akira, Hokuto no Ken, olha, Hokuto no Ken, cara. Hokuto no Ken é bom. O cara tá com o One Piece atualizado do primeiro até o que tá passando agora no Japão, uma série muito boa, e os DVDs da DAC tem essa vantagem, não tem aquela parada de você quer colocar na sua TV de 40 polegadas e tal, e ver os pixels quebrando, pois uma é. Coisa desnítida. Aqueles DVDs sem menu, que você não tem uma navegação, você assiste e não sabe qual episódio que tá, aquela desorganização. Não, são DVDs realmente bons, que você tem um menu, tem uma navegação, tem extras, cara. Todos os DVDs praticamente tem extras, com trailers, previews, matérias sobre o DVD que você tá assistindo, e isso tudo com qualidade. A gente vai deixar aqui o e-mail de contato da DAC DVDs de anime. Compre seus DVDs de anime na DAC DVDs. Se você gostou de Yu Hakusho, pensou em reassistir, não sabe onde adquirir, fica aí a dica, DAC DVDs. DAC DVDs de anime. É isso aí, o melhor dos animes na sua casa. E vamos embora. E vamos embora. Muitas vezes, quando a pessoa termina o ensino fundamental e o ensino médio, e muitas vezes também quando ele termina a faculdade, você, em diversas situações, você se encontra sem emprego. E realmente é muito difícil mesmo conseguir um emprego no cenário brasileiro. Não, mas aí depende, eu acho. Eu acho que é como o pessoal diz, emprego é ruim de arranjar, agora trabalho tem em todo canto. Ah. Ah, moleque, agora você falou. Eu já ia dizer isso, mais ou menos isso aí. O cara, eu ia dizer que arrumar emprego é meio rasinho, isso é que eu ia dizer. Mas realmente não é, porque tem o outro lado da moeda. Mas a frase do Neto aí definiu o que eu ia falar, entendeu? A frase do Neto aí deu certinho. Qual é o outro lado da moeda aí? Não, é por causa que a frase do Neto aí qual foi? É difícil arrumar emprego, fácil é arrumar trabalho, né? É difícil arrumar, mas fácil arrumar emprego. É, mano. Diz assim, mano. Siga-me os bons, mano. Vai lá, siga-me os bons. É fácil arrumar trabalho, mas difícil arrumar emprego, não foi isso? Foi isso. Tá aí. É fácil arrumar um emprego, mas é difícil arrumar um trabalho. É o contrário. Pronto, é o contrário. Pois é, então, é o contrário. Aí é o que eu falei, mano. Cala a boca. Sim, falou. Aí o que é que isso define? Sim. Que o trabalho é só o que tem, mano. É a empresa aí precisando de mão de obra. É. Trabalho escravo, sei lá o que for. Tá entendendo? Tem trabalho, trabalho escravo. Tem trabalho em todo canto. Sim. Você recebe aqui e-mails e mais e-mails recebendo com oferta de vaga de emprego. É. Sendo que aí tem o outro lado da moeda, que não tem... seguro de vida. Pessoas e capacidade e desempenho pra fazer aquela parada, tá entendendo? É verdade. Muita gente diz também que trabalho não falta no Brasil. Que falta é gente capacitada pra trabalhar. Mas eu acho que isso é mentira. Não, mas é meio que mentira por causa que chega um momento que quando a pessoa... Por exemplo, eu acabei um curso. Aí o cara lá precisa de um caba. Tá? Tem uma vaga. Um caba. A empresa tem uma vaga, aí vai eu e mais três. Aí o caba vai selecionar qual é o melhor, né? Aí tu torcendo que ele, escolhesse o pior, era? Mesmo os três sendo capacitados, aí bate na tecla que realmente falta vaga, entendeu? Sim. Mas isso aí eu acho que foi preconceito do cara porque tu é negro, mano. Tu entrasse na justiça, tu ganhava. Com certeza, mano. É isso. É, mano. Que empresa foi essa aí, mano? Deu o nome a dela aí. Olha não, Jorge. Continue aí, tá? Seu discurso. Pois é. Sendo assim, concluí. Sendo assim. Não, mas eu acho que isso aí é tudo mentira, mano. Porque o que eu disse é mais ou menos o seguinte. Normalmente a pessoa contemporânea, ela cresce com aquela visão, né? Os pais dizendo, meu filho, vai estudar. Uhum. Meu filho, vai estudar. Estudo traz um bom emprego. Sim. Estude que tem um bom futuro. Aí beleza, o cara inconscientemente... Ele cresce, eu tô estudando, eu quero um emprego bom, porra. Eu não quero sujar minhas mãos, eu não quero trabalho pesado. Eu tô estudando aqui, eu terminei meu ensino médio, eu quero um emprego bom. Só o que é que eu digo que eu vou contra essa ideia aí do Manel. Porque se tu pegar, tirando o Wake Batista, vamos dizer, os 5 maiores milionários brasileiros, os caras não têm instrução nenhuma, não, mano. Os caras arregaçaram as mangas e foram contra o desemprego. Tu tirei o Silvio Santos. Ah, sim, claro. O malandro lá da Casas Bahia. Quer dizer o que com isso? Tem relação também muito com oportunidade. Por exemplo, a gente tem o exemplo aí do Bill Gates, do Steve Jobs, dos Mark Zuckerberg também, do Facebook. E nenhum deles terminou a faculdade. Eu vou definir tudinho. Tudo é baseado na sorte, pronto. Não, nem sempre. É o destino, agora... pronto, tá bom. Seu destino é ser desempregado, agora... mas tá bom. Agora, eu disse isso, mano. Justamente por causa disso, porque, vamos dizer, não é porque você está desempregado, você não tem um curso superior, não tem experiência nenhuma profissional, não é o fim do mundo, ainda não, há esperança. Não, lógico, não. Mas não quis dizer isso não, meu filho. Agora mentira, eu não sei se é. Eu vou discordar um pouco, porque o professor meu da faculdade, ele me disse uma história que foi o seguinte, teve uma galera que veio da Inglaterra, na Malásia. Não, na Inglaterra. E eles vieram prometendo trazer um curso de Java aqui pra Fortaleza, no Ceará. Os caras vieram da onde, mano? Da Malásia? Não, dá. A Inglaterra. Ah. Aí eles vieram com 300 vagas pra programador Java. Daí o que acontece? Quando eles chegaram aqui, eles encontraram 30 pessoas e não conseguiram encontrar o resto. Na verdade, eles aqui em Fortaleza ou aqui no Brasil? Aqui em Fortaleza. Eles não conseguiram gente capacitada pra poder programar em Java. Daí o que acontece? Eles... resolveram criar um curso de Java para poder preparar o pessoal. E mesmo assim, não apareceu gente com capacidade até por treinamento. É uma teoria até válida, de que tem vaga, mas não tem gente capacitada. É isso, é o que mas importa. Isso aí que eu digo, mano, é outra estratégia de quando você tá desempregado. Sim. Porque o cara, quando tá desempregado, há muito tempo, pelo menos, ele já tá quase no fundo do poço, né? É. Aí, nessas alturas, o cara já desconfia de tudo, mano. Aí tu chega pro cara que tá desempregado e diz, não, macho, ó, a gente veio lá de Londres, a gente queria abrir uma empresa aqui pra pagar 2.000 contos pro pessoal programar em Java, mas não tem gente. É. Só que a gente tem 300 vagas. Beleza, o cara imagina assim, 300 vagas, dá pra lotar um prédio. Sim. Só de programador. O cara pega e diz, não, meu irmão, mas tu me dá 2.000, eu te ensino a programar e depois tu trabalha pra mim. O cara não vai acreditar, mano. Sim, mas como é que ele vai pegar, como é que ele vai pagar 2.000 se ele não tem emprego? Mas não... É o que eu tô dizendo. Mas no caso, o treinamento era gratuito. Você ia lá, aprendia e se você passasse no curso, claro, aí você começava no emprego. E aí? Uma mamada um negócio desse? Mas aí não teve gente capacitada. Porque tu não me chamou. Isso é bundão, mano. Aí. Eu vou te dar um exemplo aqui de vida real. Ah. Quer um exemplo de vida real? Ah. Agora eu tô falando dessa teoria do Neto aí, que ele disse que não sei quem arregaçou as mangas, trabalhou e agora é milionário, não é isso? Sim, Silvio Santos no caso. Não, Patita da locadora. Não, ó, tem uma galera, velho, que eu conheço, que hoje é o magnata do dinheiro. Sim. Quer dizer, só não tem nível superior, então até mesmo médio. Mas como exemplo de vida, é um ótimo exemplo a seguir. Então, um colega nosso é o... Ixi! Mas é sério aí, ó, é um exemplo bom de vida. Ó. O cara, o irmão dele é o... Eles são irmãos da mesma mãe? São, mas pera aí, mano. Como é que ela bota o nome de um de c... e o outro de... Mano... Uma apelida de bar. Aí, cara, ele começou a trabalhar mesmo. Ele não estudou, não fez ensino superior nem nada. Começou a trabalhar como... Trabalho aí, não, trabalho mesmo. Aí depois foi bater na empresa de ônibus. Foi bater como trocador. Ele passou um período como trocador e tal. Aí depois foi ser motorista. Sim. Aí de motorista ele foi ficando. E quando foi um belo dia, ele resolveu trabalhar com um ramo de táxi. Parece que esse período que ele andou trabalhando como trocador e como motorista, ele só foi economizando, eu acho, que ele tem uma vida meio regrada. Ele deve ter ido economizando, aí chegou um tempo que ele comprou um carrinho, tá ele. Peraí, mas ele trabalhava de taxista antes ou depois de comprar o carro? Na hora, quando ele começou, aí quando ele foi ter a ideia de trabalhar de taxista, aí ele comprou o carro, entendeu? Aí ele comprou o carro. Sendo que ao invés de ele ir ser um motorista do táxi, ele botar alguém pra trabalhar pra ele e ele continuar lá na empresa de ônibus, né? É. Certo. Aí ele foi indo. Quando é um belo dia aqui, eu não sei como, nem através do que, essa criatura me consegue comprar mais 3 carros novos. Sim. Certo? Se ele... Tu soma 8, né? Aí, oito, otário. Não soma 8, não. 4, desgraçado. 4 vai, mas 8 não. Não, é porque 8 é a nova sacada. Essa que tu vai dar um pulo. É. Quando é nesse ano de 2010, sim, sem brincadeira, o cara comprou 8 carros zerados, Siena, novo, na caixa. O cara tá com uma frota de táxi. Sim. Com no mínimo 10 carros de táxi. Só a galera pagando ele por semana. É. Que é no mínimo R$300. E agora ele é o magnata do dinheiro. E o... Tem quantos anos, mano? Ele deve estar na casa dos 30. Eba, e tu não fica com o olho marinado, não, mano? O cara da tua idade, mano, tem uma frota de táxi. Ai, Deus. Ué? Eu ainda vou completar 25. Mas aí entra no, na história aí que o... Que o Neto falou. É. O Neto tava dizendo que, citando exemplos como a falta de desemprego por falta de capacidade não é um desespero nem fim do mundo. Com certeza não é. Você basta ter sangue no olho e e atrás, correr e tal, mata quem for, mas vai. Aí... com certeza tem isso também, mas aí tem gente que não tem esse sangue no olho pra... E a gente disse tudo isso, mano, só pra não deixar o pessoal triste no começo do programa. É. Só porque a gente vai começar a falar agora só de histórias cômicas relacionadas ao desemprego. É. Aí antes disso a gente já se baseou, não é o fim do mundo. Você já tá ciente que tudo pode melhorar, não é o fim do mundo. Você tem que acreditar nas suas ideias. Se você tem uma ideia, acredite nela. E esse discurso aí parece os discursos da Xuxa, viu? E eu me lembrei do meu primeiro estágio. Sim. Porque foi como a gente disse, no início do programa, é basicamente o perfil contemporâneo das famílias é esse. Os pais investem na educação, claro que quando podem, né? Ah. Investem na educação dos filhos para que eles possam ter uma educação de qualidade, entrem numa faculdade pública, né? E deem continuidade à sua carreira. Beleza. Só que lá em casa não era muito ortodoxo. Desde cedo a negada botou o pessoal pra trabalhar. Aí eu me lembro que com 16 anos eu já estava apto a trabalhar e fui à procura dos meus estágios, né? Porque eu estudava na época. Tem muito disso também, né, cara? Os pais, às vezes, eles fazem muita pressão nos filhos pra poder arrumar um emprego, um bom emprego e tudo mais. Não, mas há casos piores. Eu me lembro de um colega meu que a família dele obrigava o cara com 12 anos de idade, mano, a administrar uma loja. Caralho. Era punk, mano. O cara era doido pra ficar brincando, se divertindo com os amigos. Mas tinha que ficar dando plantão lá na loja, trabalhando. Tá falando meu de Deus. Mim por quê, mano? É tu não, mano. O cara não pode citar nomes, não. É. Aí, beleza. É, com 16 anos de idade, mais ou menos, eu queria ser engenheiro civil. Aí, o meu primeiro estágio... A minha primeira entrevista, na verdade, de estágio, foi lá na Receita Federal. Pra quem não sabe, a Receita Federal, ela é responsável pela arrecadação e administração de todo o litoral brasileiro. Porque todo o litoral brasileiro faz parte da Marinha. Pra quem não sabe, é território da Marinha. Sim. E a Marinha administra isso e repassa para a Receita. E eu ia estagiar num setor que era mais ou menos isso, um setor de infraestrutura que era totalmente voltado para a área da engenharia. Iria trabalhar com engenheiros e tal, e beleza, muito satisfeito. O salário era ínfimo na época, mas quebrava um galho, tudo bem. Aí eu fiz o processo seletivozão caceteiro e tal, várias entrevistas... E tava tudo certo, no final das entrevistas, eu tava pra ser contratado e tal, beleza, o cara disse... Mano, macho, eu gostei muito de ti e tal. E isso, o cara era ex-militar, o cara era ex-fuzileiro da Marinha, uma parada dessa, tinham passado no concurso da Receita, e na época eu estudava em colégio militar também. Aí o cara falou, mano, eu gostei do seu perfil e tal, já fui militar, eu sei como é que é a parada e tal, não sei o quê... Volte aqui na segunda pra trazer os documentos e tal. Aí beleza. É. Eu fui pra casa, feliz, satisfeito. Ia começar a trabalhar na Receita Federal, né? Dar um respaldo. Sim. A Receita Federal aqui de Fortaleza, um prédiozão imenso, todo cinza, intimidador. Aí beleza, eu chego lá na segunda pra entregar a minha documentação. Aí entra o lance da sorte, né? Que o... Até eu comentou no começo, eu fui falar com o cara, aí ele... Vixe, quero falar aqui contigo, ah, beleza, pra entregar aqui os documentos e tal. Aí o cara, não, mas aconteceu aí um imprevisto. Oh, vixe, olha aí, mano, olha aí. O que foi, mano, um imprevisto, não sei o quê. Rapaz, mas é porque de última hora entregou um currículo aí um cara que acabou de ganhar o prêmio de educação em Brasília, mano. Senhora. O cara foi homenageado aí pelo presidente e tal. Meu Deus. E é um mega estudante, ganhou um concurso de escolas estaduais aí, não sei o quê. Caralho. Mas como é que pode, não sei o quê e tal. Beleza. Se fosse isso, eu até teria ficado calado. É, realmente eles escolheram o melhor. E eu ainda tenho minhas suspeitas que esse cara era parente de alguém lá dentro. falou agora da história do teu primeiro estágio, eu me lembrei do meu aqui, porque logo quando eu tinha terminado meu ensino médio, eu comecei a estudar pra concurso, né? Só que meu pai sempre quis que eu entrasse pra polícia. Aí eu, não gosto de polícia, não gosto disso não. Meu negócio aqui é computador. Por quê, mano? Tu não foi meter bala nos bichos? Tá louca, mano? Tu é doido? Eu não posso passar policial, não. Se eu for, eu vou matar tudinho, não vai dar certo, não. Aí, amor. Aí eu, não, eu quero entrar pra um curso de design gráfico, aí beleza. Aí eu entrei num curso perto daqui de casa, aí estudando lá e tal, me destacava entre os demais alunos. Aí o professor chegou pra mim e disse... Rapaz... Tu não quer ser monitor, não? Monitor, na época, né? A melhor coisa do mundo, né? Pra um cara que nunca tinha trabalhado na vida. Aí eu, beleza. Quando eu cheguei lá pra falar com a menina da recepção, ela disse... Ah, não, mas o... A vaga já foi preenchida, né? Não. Apareceu um cara com uma premiação aí do presidente de Brasília. Não. Ela disse... A vaga aqui pro monitor é o seguinte, tu vai receber um desconto na tua mensalidade, tu não vai pagar nada, aliás, tu vai receber uma bolsa no curso, e tu vai receber o vale transporte. Como o curso era perto de casa, eu pegava e ficava com o dinheiro do vale transporte e ia a pé pra casa. Isso aí, tá desviando o dinheiro da verba, mano. É isso. O cara tá desesperado, mano. Pois é. Aí eu cheguei, mãe, consegui um estágio, não sei o que, irado, meu. Pra ganhar o quê? Pra ganhar o quê? Não, vale transporte. Aí, beleza, né, aí chegando lá, tal, comecei a trabalhar, tá aí, pronto. Te deram um jaleco? Não. Puta, merda. Pra você ver. E aí, meu irmão, sei que esse curso de informática era um tremendo de uma roubalheira, cara. Eu descobri lá que o pessoal do curso de uma outra região, se eu não me engano era Bahia, os estagiários eles recebiam normal. Pra ti que ia só dar o vale, era? Meu irmão, o professor tava recebendo ali meu dinheiro, Puta, que pariu, aí... Que bicho pilantra, mano. Era... Puta que... Bandido! Que filha da p***! Eu sei que depois que eu descobri, eu cheguei lá pra almoçar e tal. Se eu fosse, eu dizia o nome do local, que eu já sei até onde é, só pra queimar o filme deles. É, vou quebrar eles agora, ó. É isso. Se você faz algum curso de informática, se o estagiário disser que tá ganhando só o do vale, denuncie pra polícia. Irmão, mas era um negóciozão, um esquemazão brabo, viu? E só tinha tu de estagiário? Só tinha eu e outro cara lá, se eu não me engano. E outro cara recebia? Não, recebia não também. Outro besta, né? Meu irmão, sei que quando esse outro cara descobriu também, o cara ficou puto, mas ele queria entrar na sala de aula, meu, queria bater no professor, mas eu tinha ajudado, mas... Tu não bateu, assim... não? Eu achei que tu tinha batido, olha, pai. Não, cara, aí chegou lá e, ei, macho, tu sabia que o pessoal do outro curso ganha salário? Só o cara soube na salário? O que é isso? Sendo que eu acho que o professor também tinha esquema com a galera ali do... A recepção. A recepção. Era tipo tropa de elite. Naquela época o cara era novo, mas não entendeu o esquema, né? A mulher deve ter dito, rapaz, você sabe que quem quer rir tem que fazer rir, né? Pois é. E como foi o final da história, mano? Baixou a polícia lá. Ele não fez nada não, Joel. Sei que eu saí do emprego, só sei disso. Ah, aí... se eu tinha jogado uma granada lá dentro. É, mas isso é triste. O primeiro estágio do cara, o cara já pega um esquema federal desse daí, é complicado. Vamos dizer que é o primeiro mesmo. Não, trabalho externo, né? Porque trabalhar, eu sempre trabalhei desde pivete, né? Não, como contei o teu primeiro emprego desde pivete, que eu fiquei curioso, contei. Desde pivete, minha família sempre teve negócio próprio. Então, eu sempre trabalhei aqui, na lojinha da minha mãe, quando era armarinho. Quando era armarinho, eu era muito pequeno ainda. Aí eu nem me lembro direito, não. Quando era o quê, era... mano? Armarima, negócio de... Carpintaria. De aqueles... utensílio pra fazer costura, brinquedo, armarinho mesmo. Sim, sim. Tem um monte de coisa misturada. Sim. Sempre nessa época, quem cuidava era o meu irmão mais velho, o Júnior. Aí a minha época que eu peguei foi já na época do Poupa Ganha, ó. A gente. Quer dizer, não era nem na época do Poupa Ganha, junto com a locadora. Sim. Era na época do Papa Tudo, né? Na época justamente do. Nossa, é mesmo, senhora. Papa Tudo era. Papa Tudo. Na época da locadora também, que eu comecei já a trabalhar naquela época, que a locadora daqui. Era o meu irmão que cuidava, mas quando ele saía, aí eu ficava. Então sempre o trabalho, enquanto eu era pequeno, assim, sempre foi muito eventual, né? Meu irmão tinha que sair com a minha mãe, o meu outro irmão tava no colégio, e eu ia quebrar o galho. Quando... Aí, aí pronto, né? Esse foi o trabalho... Acabou. Era... Não, é o que é o locadora... É porque também essa história aí do Theo é triste, mano. Porque uma criança de 13 anos ser obrigada a trabalhar enquanto todo mundo tá se divertindo é triste mesmo. Não é bom o cara se aprofundar, não. Porque você traumatiza tava, o cara. Ninguém se tava se divertindo, não, baitolo. Meu irmão saía com a minha mãe pra resolver os abacaxi, entendeu? Pagar as contas, fazer essas coisas da vida. Quer bem dizer que não te partiu o coração, os caras, mano, pode jogar Pokémon aqui, bola, mano, não, mano. Mas nessas horas aí, aí eu ficava jogando meu fliperama. Eu me lembro que os primeiros empregos que eu tive, cara, foi uma roubada gigantesca. Tem aquele velho período, né, do cara entregar currículo em todo lugar. Sim, tu entregou na... Entreguei. Sabia. Eu não entreguei na... O que acontece? Fui chamado pra uma entrevista de emprego, né? Quando cheguei lá, era pra professor de informática. Aí, beleza. No dia dessa entrevista, ele disse assim... Você já pode começar de imediato? Posso, né? Pô, vou começar agora. Vixe, o desespero do cara aí também. Pois é. Aí eu, mas tem que ter a preparação, vim despreparado aqui e tal. Não, mas você dá um jeito, você é novo e tal, não sei o que. Você é jovem, né? Você é jovem. Quando eu entrei na sala... Meu irmão, era pra dar uma aula pra 30 alunos, meu. O professor tinha faltado a aula e eu ia substituir o professor. Aí eu, beleza, abri o Word aí. Aí comecei a dar aula, né? Comecei a explicar como é que fazia um currículo e tal. Aí um aluno vira pra mim e disse assim, ei... Tu é gay? Não, ele disse... Tu sabia que o professor, na verdade, ele não tá vindo mais? Não, a gente já tá uma semana aqui sem aula, só esperando o professor novato chegar. Tu não ficou alegre, não, mano? Claro, né? Mas dessa vez aí te deram um jaleco? Não, ainda... ainda não. Jaleco. Aí, beleza. O que acontece? Como era o sistema de pagamento? Você recebia por aula. Aí, o dono do curso era um malacazão lá. O que é que ele fazia? Chinês também, o cara. Aí, o que acontece? Era, se eu não me engano, era 13 reais por aula. Era um bom negócio, então. Vixe, 13 conto? A quanto tempo de aula? Quanto tempo? Quantas horas? 40 a 50 minutos. Ixi, mano, então tá melhor do que um professor de matemática, português. Mas não se anime não, se acalme aí. Ainda estão recebendo currículo lá. Eu vou dizer como era o esquema. O esquema era o seguinte, você fazia sua planilha, né, de aulas, quantas aulas você deu no mês, aí você calculava quanto você ganhava, né, no final do mês. Mas peraí, tu mesmo que calculava, tu chegava lá, meu irmão, eu dei aula aqui 1.500. Tinha uma planilhazinha lá, que ficava com a recepcionista, a gente assinava. Bateu o ponto, né? Como se fosse bater o ponto. Aí você marcava lá as aulas que você dava. Uhum. Daí o que acontece? No dia do pagamento, a gente foi perguntar ao cara, né, quando é que vai sair o pagamento, aí... Não... Hoje não vai ter pagamento não, mas amanhã é certo. Vixe, a pegadinha do só amanhã, ó. Beleza. Chegou outro dia e tal. Cara, não, é porque não deu pra passar no banco, mas amanhã é certo. Aí, outro amanhã. Aí, de novo, né? Foi indo e tal. Aí. Aí, quando foi indo, foi acabando a paciência. Ei, mano, mas pera aí. Eu aposto que o professor que abandonou, na hora que tu assumiu, tu pensou que o professor tinha abandonado porque ele era um pilantra, não foi não? Pois é. Uma semana depois, o que acontece? Ei, mãe, quanto ia tu e mais quem, mano? Essa putaria. Tinha uns três professores lá. Ei, mas enquanto isso era tudo por conta de vocês, transporte, alimentação. É, tudo. Era tudo por conta da gente. Daí, que malandro, mano. Daí o que acontece? Quando a gente recebeu, não recebeu completo. A gente recebeu acho que uns R$100. Vigi. O cálculo total tava dando uns 350. Aí... Não, mas é porque não deu pra tirar o dinheiro todo, não tinha disponível, o saque excedeu o limite. A gente recebeu. Não, mas amanhã é certo sair o resto. Foi, né? O resto. Foi indo, passou uma semana de novo, aí ele... Não, eu tirei o dinheiro, pega aqui R$50. Meu irmão, acho que é isso, cara. É, a gente tem que receber o dinheiro. Aí se reuniu os professores tudinho. Fazer uma greve, é? Olha, não, vamos lá dar aula, não. Mas foi mesmo, vocês fizeram as placas e tudo de greve, ficaram lá na frente fazendo piquete e tudo mais. Aí, não, vamos lá mais dar aula, não. Aí os alunos tudo esperando, né, acessando a internet. Os alunos acharam ruim. Aí o dono chegou lá. Não, mas é porque não deu pra passar no banco. Aí, não, mas eu não quero saber mais, não. Tem que sair o dinheiro hoje. Senão não vai mais ter aula, não. O cara fez aquela cara de cachorro pidão. Não, mas vocês têm que entender, não sei o que e tal. Ele tinha quantos anos, esse velho, mano? Meu irmão, o bicho tinha uns 50 anos, por aí. Eu não caía nada dele. A gente ia lá, tal, aí ele ia lá... Não, mas vocês têm que entender que o papel de educador de vocês... Beleza, né? Tem que ter o papel do educador, mas tem que ter o papelzinho aqui pra melar a mão aqui. Aí eu dizia igual ao pai do Manel, que esse papel aí não bota panela no fogo, não. Irmão, aí o... Eu sei, mas que no outro dia, aí as portas do curso estavam fechadas, todo mundo lá de fora. O cara chegou lá, eu cheguei lá, o que é que tá acontecendo aqui e tal, não sei o que, por que é que não tá aberto? Ele, não, o dono não veio abrir, não. Ela pegou o beco, ó. Aí eu... Ixi, mas será que o cara fugiu, mano? Será, pessoal... é? Ele tá perguntando. Pessoal tentando ligar pra ele, não conseguia, né? Aí o pessoal ligou pro orelhão da casa, vizinha dele. Aí disseram assim, cadê o fulano de tal? Aí ele, meu irmão, eu sei não, chegou um caminhão aí de mudança aí. Foi não, mano. Eu dizendo, cara, é uma roubada, cara. Puta que... É, realmente, agora eu vi o porquê tu tem um emprego bom hoje em dia, viu, Joel? Porque pois o é. Que tu pegou de abacaxi no começo não é brincadeira, viu? Pois é, cara. Você já tá merecendo mesmo. Bem longe, quando não me espaça. Tem uma certa empresa aí que trabalha com telemarketing. Opa! Eu sei que nessa empresa tem uma vasta gama de gente que já trabalhou lá, que eu conheço. Mas essa empresa trabalha com celular? Não sei, é, vamos lá. Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, né? Pois é. Daí, eu deixei o currículo lá na agência de empregos aqui da região. E daí o que acontece? Sempre que a gente chegava nessa agência de emprego, o pessoal dizia assim: ah, tá tendo entrevista pra tal empresa. Aí o cara, desesperado na época, né? Vamos lá, beleza. Eu sei, mas que eu fiz umas 6 vezes essa entrevista de emprego. Só que teve um dia que eu fiz 2 vezes a mesma entrevista de emprego pro mesmo canto, pra essa empresa de telemarketing. Não passei de novo. Ah, também não perdeu grandes coisas, não. No meu mesmo irmão, mano. Não, mas isso aí, mano, é porque era assim, essa empresa, isso tudo, mano, é porque aconteceu na nossa juventude, a gente não cruzava os fatos. Porque a partir do momento que tu imagina que uma empresa que contrata na média de 150 pessoas por mês... E o prédio não explode, é porque ela deve estar botando 150 pessoas por mês para fora também. Aí o que acontece? Como essa empresa precisava de uma demanda gigantesca de gente para trabalhar lá, Eles contratavam tipo 10 empresas para recrutarem gente para eles, porque eles não davam conta, senão a empresa parava só para recrutar pessoas. Meu primeiro emprego de carteira assinada foi nessa empresa aí. E foi mais ou menos essa história aí que o Joel Suk diz. Eu participei no mesmo processo seletivo, eu fiz a entrevista, que foram em 5 etapas, mais ou menos, e tal, para depois você entrar no treinamento. O treinamento também era eliminatório, era uma barra pesadíssima. E naquela época você não cruzava os fatos. Porque eu me lembro que na época eu fazia o treinamento para essa empresa, o meu instrutor dizia: rapaz, ó, quando vocês entrarem lá, não deem ouvidos quem já tá lá dentro. Vão dizer que a empresa não é muito boa, não sei o quê, vão querer baixar a autoestima de vocês. Não deem ouvido a essas pessoas. Aí beleza, né? Aí eu sei que teve um dia que o cara foi fazer um treinamento lá dentro da empresa. Aí o cara almoçando lá e tal, numa boa, aí o pessoal que já trabalhava lá. Aí, mano, não sei o quê, e como é que aqui é a empresa? Meu irmão, mas o cara olhou com um olhar, mano. Ele era olhar chinês. Frio. Ele era chinês também. Não dava pra identificar, mas que o olho do cara tava tão fundo, mano, que o cara era identificável. Ele olhou assim: meu irmão, a empresa é um inferno. Sai enquanto tu pode, mano. Não perde teu tempo aqui, não. Aí eu pensei assim: ah, esse bicho aí é daqueles caras do contra, mano. Não pode. Uma empresa que eu tô aqui há um mês e meio só no treinamento, não pode ser ruim. E eu tô me divertindo aqui no treinamento, tá só a massa e tal. A empresa não pode ser ruim. Aí beleza, eu continuei o treinamento e tal. Aí, meu irmão, a essa empresa, eu sei que a gente concluiu o treinamento, teve gente que saiu e tal. Eu sei, mano, que da minha turma passaram umas, vamos dizer, começou em 70 pessoas, né? Como eu disse, eu achei que chegaram no final umas 15 pessoas. Dessas 15, umas 5 desistiram no primeiro dia de trabalho. Nossa. Os caras chegaram lá, não aguentaram a pressão e tal, e papocaram. Eu só continuei lá, mano, porque o salário era bom, até pro cargo que eu tava lá. E porque nessa época, foi quando eu conheci a minha noiva. Aí o cara ia meio que só pra paquerar lá dentro da empresa. Porra, meu emprego é uma merda, não sei o que e tal. Mas o cara tem que ir pra ver a menina lá, né? E tal. O cara, vamos lá, vamos lá. Aí tu é doido. Aí o cara vê o grau de paixão que o cara tava, né? Porque a empresa era realmente, era um inferno na terra. Você sofreu horrores lá dentro, era uma coisa desumana. Era um negócio tão absurdo, mano. Eu me lembro que quando eu entrei na empresa, com pouco tempo, eles aboliram geláguas e botaram... Nossa senhora! Bebedouros lá, que tava tendo um lance de corte de custos e tal, aí beleza. Aí meu irmão, mano, começaram a achar animais mortos dentro do bebedouro, mano. Que isso? Como é, mano? É o que eu tô dizendo, mano. Começaram a achar animais mortos dentro do bebedouro, mano. Nossa, aí começou um movimento de greve violento, o pessoal fazendo greve, e os nossos supervisores, rapaz, né, essa de greve não, não sei o que, ó, não, vai pra greve que eu sou do contra, não pode não, mano. O cara morre aí com... O cara pega uma leptospirose aí nessa água e como é que fica, né? Não sei o que, aí beleza. Só que aí eu já tinha começado a namorar a menina que eu tava interessado, né? Já tava me lixando pro emprego. Aí eu utilizei as sábias palavras do meu instrutor na época. Ele disse: macho, ó, nunca coloque dois atestados na empresa. Se você colocar dois atestados, você vai pra fora no mesmo dia. E foi dito certo. Eu botei um atestado de doença, fui no médico lá, disse que tava passando mal, não fui trabalhar, me deu um atestado. E o cúmulo do desespero, eu fui doar sangue pra não ir trabalhar. Aí beleza, eu faltei, cheguei no outro dia, ó, não vim trabalhar, porque eu fui doar sangue, tá aqui o atestado, o cara garotão. Aí eu me sentei pra trabalhar, deu 10 minutos, aí meu supervisor, aliás, meu sistema bloqueia lá, eu não consigo fazer mais nada. Eu olho pro lado, meu supervisor: ei, mancho, vem cá, o que foi? Vixe, mas é porque teve um problema aqui e tal, e a gente vai ter que te desligar, ó. Ai. Meu irmão, mas esse foi o único emprego que depois que eu saí eu comemorei, mano. Nossa. De noite eu fiz uma festona e tal, de liberdade. Foi, mano. O cara saiu gritando: ah, eu estou livre, eu estou livre. Aí o cara via, mano, que o pessoal que ficava com aquela cara de querer me acompanhar, mano, mas não podia. Era como se eu tivesse saído da Matrix, né, cara? Foi, mano, meu mundo me abriu. meu mundo se abriu e tal, e meu mundo me abriu, foi mal. Não, é porque eu tô empolgado, relembrando da felicidade daquele momento. Tu assumiu, foi? Viu aquela portinha aí, saída. Não, mano, eu me lembrei que eu ia passar 6 meses recebendo seguro-desemprego pra ficar em casa dormindo, mano. Nossa. Mas doido, não tinha coisa melhor, não. Olha aí. O Neto se lembrou que ele não foi na época que ele assumiu, mano. Ele tá aí alegre. Mas na... Teve o segundo, na época, no dia que eu fiz os dois, as duas entrevistas aí, a segunda entrevista foi até interessante, porque foi o seguinte, eu fiz a entrevista, a primeira, em um local, aí a segunda, eu fui em outro local. Xê. Nessa entrevista, você se apresentava, fazia uma dinâmica de grupo lá, e era o seguinte, você ficava em equipes, né, em equipes de 3 pessoas, aí ela dava um produto e você tinha que vender o produto. É, diga-se de passagem que não era tão convencional. Eu me lembro que na minha época você tinha que vender um balde furado. É, isso aí. Um crucifixo pra um ateu. Pois é, uma bola. Você tinha que vender um PS3 pudim. Era essas paradas aí. Nossa, essa é difícil, hein? Pois é, era só desse naipe aí pra lá. Nessa entrevista... A gente tinha que vender uma lente de contato. Só que a gente tinha que inovar a lente de contato. A gente tinha que colocar alguma coisa para deixar a lente de contato interessante. Eu dei a ideia pro cara que foi um negócio, uma coisa assim. É, que tal uma lente de contato em que você pode escolher a cor dela? Qualquer cor que você quiser. O Sharingan e tudo mais? É, pode ser. É, a gente tem computadores de altíssima qualidade, aí você pode tá alterando a cor da lente de contato e tudo mais. Aí o cara, beleza, beleza. Tu apresenta aí o produto. Aí na hora eu improviso a minha apresentação. Aí, mas quer bem dizer que ninguém dá a sugestão de uma lente de raio-x. Não, beleza, né? Começou a apresentação, aí a menina... que estava no nosso grupo, anunciou o produto, tal, a lente de contato, tal, só que ela tem uma inovação dela. Aí eu comecei o meu discurso, não, essa lente de contato, você pode escolher a cor dela pelo computador. A lente é fabricada de acordo com aquela cor que você escolheu. Aí a entrevistadora achou interessante. Ah, interessante e tal, como é que funciona? Aí, não, a gente tem computadores aqui de altíssima qualidade, de alta tecnologia, tecnologia nova, tá chegando aqui no país e tal. Aí, beleza. Aí esse cara foi se apresentar. O cara disse assim, a gente vai explicar agora como é que essa tecnologia funciona. Na verdade, essa lente de contato, ela é feita de um material especial. É. Aí a entrevistadora disse, ah, é interessante, que material é esse? Não. Aí você pensando, começou a cagar o pau. Aí o cara disse assim, mas na verdade esse material é um material que veio do espaço, uma gosma, não sei o que, de tal, um cara viajando, que a gente tem pesquisadoras na NASA, não sei o que, o cara viajou total, bicho. Aí como a empresa tem uma política contra as drogas, né, vocês não conseguiram passar, né, esqueci. Pois é. A minha foi só uma sacanagem. Que? Eles botaram uma bicha altamente gata e gostosa pra me entrevistar. Aí não dá certo. É. Mas aí o que foi que rolou? Nada, aí tu ficou só olhando pra mulher e tal. A bicha me desnorteou, mano. Foi o que tu fez. Peraí. Tu tá pensando aqui. Não, mano, eu tava lá no empregozinho, aí eu, novamente, Fernando me deu outra ideia de deixar o currículo lá nos cafundó do Brejo, lá no shopping Aldeota, shopping Diogo, sei lá. Eu só sei que a gente foi. Aí, quando chega lá, eu deixei eram duas lojas, num shopping e outro no outro, né? Eu deixei no A e o currículo foi chamado no B. Aí eu fui lá, né, pro B, aí cheguei lá, aí... Tu não achou estranho não, mas tu deixou uma coisa no A e te chamaram pro B? Pois é. Não, na verdade eu fui pro A, né? Sendo que aí ela não, tá precisando lá na outra loja. Se você quiser pode ir lá, né, aqui não. Aí eu, pois beleza, eu fui. Aí eu cheguei lá, aí, tô aqui pra vaga de empregozinho e tal, tererê, tarará. Aí ela, pois aguardei um minuto. Beleza, aí eu fui. Sentou na cadeirinha, tá. Aí eu cheguei lá, fiquei lá olhando. Aí quando a mulher, a criatura foi, pode subir. Aí eu subi. Chego lá na salinha, ó. Sala que era uma... Não pode deixar chamar de sala. Um banheiro é maior do que a sala que eu tava. É. Só um becozinho assim, cruel. Achei que a galera ia me espancar lá dentro. Tava levando o cheiro do queijo. Era o armário das vassouras. Aí eu só sei que eu entro, ó. Aí quando eu fico lá sentado, só quando me entra, entra uma gata, macho. Mas pense, macho, numa mulher gata, macho. Novamente, tu checou o gogó? Não, mas não tinha nem perigo, não, macho. Era gata demais. Aí eu, caramba, meu. Aí me faltou logo o ar. Foi que tu fez. Foi que tu fez. Mulher, isso não desceu dos deuses pra mim logo. Não quero nem mais um emprego, não, quero só ela. Cara tarado. Mano. Aí chegou uma chave subindo, mano. Oi, bom dia. Aí eu, bom dia. E aí, tudo bem? Tudo bem. Aí eu. E tu não enxerga ela falar meio devagarão assim e tal. Não, tô pescando. Aí a gente foi e começou a conversar, né? É, na verdade. Ela. Pensou a te entrevistar, né? Mas tu. É. Eu. É. Respondia só metade das perguntas, olhando no zóio dela. Não tinha nem o olho, nem piscava. Aí ela... É, como você, a gente tá aqui numa loja, né, e tal, você vai vender brinquedos e tal, você vai conversar com os pais das crianças, certamente, falando sobre o brinquedo. Então, mais do que certo, seria eu lhe ouvir tentando vender um brinquedo. E aí? Qual e aí, tô só pensando em pornografia nessa hora, mano. Já é verdade, aí eu... manda vender um brinquedo, mano. Aí eu... Qual foi o brinquedo que tu vendeu? Não, aí ela... E depois, então, você pode pegar qualquer coisa dessa sala e vender pra mim. Aí tu arriou as calças. Ô, glória, viu, meu irmão? Se fosse... É, tu tentou pegar o objeto mais fálico. Aí eu fui e peguei uma bonecazinha que tava aqui... Tava do meu lado, sabe? Uma bonecazinha bailarina, sei lá como era. Tava cara lá. Tarado, mano. É. Aí eu peguei, aí ela... É. Pronto, eu vou escolher essa boneca aqui mesmo. Aí tu aí avisou ela... a cabeça da boneca, tá? Aí ela... Pronto, é. Falei, já que eu sou mulher, combina. Isso, vamos supor que eu tenho uma filha. Pronto, você vai lá. Aí eu fui e comecei, né? Falar lá, ó, você tem que ver essa bonequinha, é muito bom e tal, porque... entusiasma a criança a fazer balé, que é algo muito bom e não sei o que. Eu falei mal das conversas lá. Mas tu disse isso mesmo, que comprasse uma boneca porque incentivou a criança a fazer balé, mano. Falei, mano, tô dizendo. Falei uma porra de corra lá. Aí a mulher... Eu não te contratava. A mulher, tá bom, tá bom. Foi só o filé. Ei, mas tu falou olhando pro rosto dela, pro decote, mano. Isso influencia também. Pergunta difícil, mas é uma. Mas ela não tava com decote, não. Ela não usou dessa artimanha. Sim. Oxi, tem um grilo aqui dentro, ó, doido. Aí pronto. Aí quando foi. No trocétimo dias, deu 1000 dias, até hoje eu nunca fui chamado. Olha aí. Aí também, com esse negócio aí, cara. Não, ela me pediu o telefone, eu deixei lá o meu telefone com bicho, ela. Bicho, tava se achando, foi, meu irmão. Aí no outro dia de noite, digo assim, Fernanda, eu, que é, mano, meu irmão, se tu vê a gostosa que me pediu meu telefone hoje, meu irmão. Meu irmão. Mas ela me iludiu, essa cachorra. Ela te usou, foi tal. Ou ela me usou. É, depois que eu terminei o ensino médio, eu não entrei na faculdade no mesmo ano. Eu fui fazer alguns cursos técnicos na área de informática também. É. Só que, diferente de ti... Eu não saí distribuindo currículo de porta em porta. Eu fui em agências de estágio que, tipo, terceirizavam a mão de obra. Sim, também tem essas agências, né? Aí beleza. Aí naquela época e tal, eu já tava meio desesperado, vamos dizer assim. Porque o cara tava precisando de dinheiro e tal, e não aparecia. Aí, mano, no começo dessas agências de estágio, eu ia, tipo, pra tudo que mandavam, mano. Vamos dizer, ligava, a gente tá com uma vaga aqui, eu vou. Não, o cara nem dizia o que era, eu tava indo. É. Aí beleza, eu sei, mano, que teve um período aí, mano, antes de eu pegar o meu primeiro emprego mesmo, que eu acho que eu fui em uns 10 estágios que eu ficava só uma semana, mano. Caralho. Porque eu tipo, pegava o estágio era mal roubado e tal. É. Ou então eu evitei muitos empregos tipo o teu. Por exemplo, meu primeiro emprego também foi como meu primeiro estágio. Foi pra dar aula também. Aquele de acompanhante, tu passou quanto tempo? Então, aquele dali foi dos que deram certo. Acompanhante. Mas beleza, era de uma franquia nova de escolas de informática que tava chegando aqui no Nordeste, porque ela já era famosa em São Paulo. Aí o cara chamou e tal, viu o meu currículo, aí beleza, não, você começa agora e tal pra dar aula, e foi aquela mesma história. Qual é a sua disponibilidade e tal, vamos trabalhar aqui, e beleza. Aí eu comecei a dar aula, ele me deu lá o manual, dei minha primeira aula, a aula era teletransmitida, o cara era aquele monitor clássico. Só que aí no meu currículo, mano, o cara viu que eu tinha curso de Corel Draw e Photoshop na época. Aí ele me chamou lá na sala dele. Aí, não sei o que. Aí ele era engenheiro, uma coisa assim. Aí, não, mano, o que é que tu acha disso aqui? Aí ele me mostrou uma planta. Ah, ué, beleza, é uma planta, né? Aí não, mano, isso aqui é a planta da minha casa e eu tô querendo fazer umas mudanças. Leva aí pra casa e traz pra mim. Vixe, meu irmão, como é que é? Pera aí, não, mano, tu não sabe o Corel aí e tal, dá pro cara mudar o layout aí todinho e tudo. E só trazer. Aí eu olhei assim, sim, mano, mas não tem que ter... Como é que se diz? O cara não tem que ter um padrão de metragem, não, disso aí, onde é que botar as colunas, não sei o quê. Aí, não, mano, você é jovem, vai dar certo. Aí, beleza, sim, né? O cara naquele tempo era um escravo do trabalho, né? Tudo bem, foi lá. Aí eu trouxe a planta pra ele, né, no outro dia. Aí ele olhou assim e tal, e... É, mano, tá tudo muito bem, mas... Como é que o primeiro andar vai sustentar o segundo? Como assim? É, porque tu fez aqui o projeto todinho, mas não fez nenhuma coluna. Aí eu, vixe, meu irmão. Aí, como é que é esse lance de coluna? Não, mano, tu não viu uns pontinhos pretos que tinham? É assim, aí não, aqui dali eram as colunas. Eu tinha apagado tudinho, mano. Nossa senhora. Tinha feito na doida e tal, não, mas até aí tudo bem. Aí beleza, ele ficou meio com raiva, mas continuou me dando projetos da empresa dele de engenharia pro cara, tipo, fazer por fora. Só que até aí tudo bem, porque o curso era teletransmitido, o cara em teoria não fazia muita coisa. Aí tá bom, aí o cara dava aula e trabalhava como quebra-galho na empresa de engenharia desse bicho, ganhando a mesma coisa. Aí depois, mano... Esse bicho chegou assim, ei, mano, mas tu sabe mexer no Photoshop, né? Sei. Não, pois tu vai fazer aqui a nossa campanha publicitária. Nossa senhora. Aí eu, vixe, meu irmão, como é que é essa parada aí? Aí, não, mano, eu vou te dar um bocado de foto aqui, aí tu monta os banners, as capas de CD, o layout das blusas, tudo que puder aí. Eu fiquei olhando assim pra cara dele. É. Ah, sim, mas eu vou fazer isso aí que horas? Porque nessa época o trabalho lá era 5 horas só por dia, uma coisa assim, eu só trabalhava à tarde. Aí não, mas tu leva pra casa e faz junto com os projetos de engenharia lá. É. Aí, beleza, né? Aí, isso nas primeiras semanas, eu, né, meu irmão, esse bicho aí tem cara de pilantra e tal. Nisso, a franquia era nova e eu tinha entrado já pra substituir um cara. E o mais enxame foi a entrevista que eu fiz pra entrar, mano. Foi eu e um cara numa salinha, sabe? Aí o cara, não, mano, eu tô aqui com um teste padronizado da empresa, certo? Tu responde o teste, eu corrijo e te dou a nota na hora. Aí beleza. Sim. Aí eu fiz o teste. Isso era uma salinha de 2 metros por 2, no máximo. Bem pequeno, um birô. Eu de um lado e o cara do outro. Aí eu fiz o teste. Tipo, de 0 a 10, eu tirei um 3, mano, nessa prova. Aí o cara olhou assim. Tu sabe que o mínimo pro cara entrar aqui é um 6, né? É. Aí eu, vixe, eu tirei com o outro. Rapaz, tu tirou um 3 aqui. Eu, eita, mas agora aí. Esse bicho assim olhou pros dois lados. Não, mano. como tu fez aqui de lápis. Aí ele apagou, mano. E botou Nossa. Mais 4 perguntas certas, mano. Aí ele foi tipo me dizendo, não, mano, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, se perguntarem aí. Aí ele disse, não, mas eu tô fazendo isso pra te ajudar, porque apareceu uma vaga aí, eu tô vendo que tu é um cara gente fina, não sei o que, é beleza. Sim. Aí naquelas alturas, mano, eu desconfiei. Eu, não, mano, se o cara fez tudo aquilo dali pra mim entrar, e se o cara explora desse jeito, esse bicho é algum pilantra. Aí com uma semana eu peguei e pedi minhas contas, disse que não ia mais e tal. Inventei a velha desculpa que passei no concurso público e saí fora. Isso, eu saí numa semana e na outra, a minha empresa de estágio era muito eficiente, já tinha arranjado outro estágio pra mim. Aí, não, agora tu vai trabalhar como auxiliar administrativo. É o emprego dos sonhos, não sei o quê. Isso eu estudando informática. Mas como o cara tava desesperado, beleza. Aí eu fui, mano. Só que o auxiliar administrativo, mas que a empresa diz, era pro cara ser tipo boy, mano. Era pro cara sair pelo centro comprando merenda pra negada. Ir no banco fazer pagamento, limpar as paradas lá. Meu irmão, mano, eu trabalhava. E o pior, mano, que esses empregos têm umas nuances, né? É. Eu cheguei lá com blusa social e tal. No primeiro dia, o cara, ah, beleza, tu vai fazer isso, isso. Aí tu pode começar amanhã. Aí o cara ainda deu toque. Não, macho, mas se eu fosse tu, vinha com a camisa mais simplesinha. Aí imagina, não, deve ser porque o ambiente lá é descontraído, né, e tal. Mas que nada, macho, era porque o cara saía de lá, mano, suado, mano, que o cara tinha que trabalhar com a toalha, mano. Porque era hardcore, mano, era subindo, descendo escada e tal. Nossa, o local senhora. Lá, mano, o cara trabalhava num galpão, mano, que não tinha ventilação de jeito nenhum, mano. Era um inferno na terra. Aí esse aí eu também fiquei 3 dias, eu acho, pedi as contas e saí fora. Aí beleza. Aí chegou a quinta-feira, né? Aí na quinta-feira, a mulher lá da agência de estágios já tinha um outro emprego pra mim. Esse terceiro emprego, se eu não me engano, foi pra telemarketing, eu acho. Porque Nossa senhora, na época telemarketing era moda, né? E tal, rapaz, a gente tá com vaga aqui pra telemarketing e tal. Uma empresa muito boa. É, você tá interessado? Não, eu tô, vamos lá, não sei o quê. Aí beleza, eu sei que eu fui, chegou lá, o emprego era mó roubado, não sei o que, eu fiquei 2 dias pedindo pra sair também. Eu sei, mano, que eu fiquei nessa putaria, mano, umas 6 vezes, mano. De 3 em 3 dias eu pegava um emprego, via que era um furado e saía fora. Aí quando foi na 7ª vez, eu cheguei lá. Olha aí, olha o exemplo aí, de 3 em 3 dias o cara pegava emprego. Pois é. Porque emprego é só o que tem, tá vendo aí? Mas é como eu digo, eu dei o calote nos caras antes deles darem em mim, mano. Sim. O cara tem que se ligar nessa parada aí. A mulher já me olhando com a cara meio assim, né, e tal. Tipo, ela era chinesa também. Não, era não, mas ela tava pegando o ar que toda vida eu ia e saia fora. É. Aí ela começou com uns papos de, não, porque agora aqui quando a gente mandar o cara pra um estágio e ele voltar, a gente vai tocar fogo aqui no currículo do cara. É isso. Vai botar o nome do cara na boca do sapo e enterrar no pé da serra. Nossa senhora. Que não sei o quê. Meu irmão, eu sei que das 7 empregos, mas a mulher se lembrava de tudinho e começou a dizer, e por que é que tu foi lá naquele emprego e saiu fora? Eu contei a história. E por que é que tu foi lá naquele outro céu fora também? Eu contei as 7 histórias. E eu abismado da mulher se lembrar de todas as vezes que eu tinha ido e tinha saído fora do emprego, mano. Porque é empresa gigante ali e tal. É. Já tinha memória de elefante, a mulher. Aí depois disso, eu entrei numa faculdade decente e saí dessa putaria aí de ficar emprego de 3 dias. Diga-se de passagem, eu nunca recebi 1 centavo. Deve ter isso. Ó, aí o meu primeiro emprego mesmo assim, que ia ser carteira assinada, mas não foi. Eu tava aqui na minha residência, aí quando chegou o Fernando, um colega meu, chegou aqui, aí, ei, macho, tem uma galera ali trabalhando ali numa empresa, num parque de diversão e tal. É legal. Bora lá deixar o emprego lá, ou o currículo lá. Ele disse que é só o filé. Aí quando eu fui, a gente foi lá, né? Aí eu deixei meu currículo bem bonitinho e tal, uma fotinho. Aí eu entreguei lá, eu e ele. Sim. Aí quando eu vou chegando O bicho abria depois, nos 12 e pouco. Era 1 da tarde. Aí quando eu fui chegando, tava só os funcionários tudo de oi fechado pra gente, ó, todo mundo olhando torto. De olho aí fechado. Tô olhando torto assim, sabe? Aquele olhar assim fechado. É. Era uma instituição de cegos. Aí eu olhava pra até oi. Era uma empresa de chineses. É. Foi entreaberto assim, cara de raiva. Aí eu, vixe, os caras estão tudo bisoiando nós. Parece que eles praticamente perderam emprego depois que a gente entrou aqui, né? É. Aí ele, não, mas porque deve ser, né? Chineses. Deve ter medo de perder o emprego, né? Sei lá, aí fica tudo com nervoso. Aí eu, não, mas não tô aqui pra tirar emprego de ninguém, né? Aí eu fui, né? Aí deixei o currículo lá e fui-me embora. Aí quando passou uns 3 dias, era umas 4:30, 5 horas, o Dodd me ligou. Aí eu... Alô? Cara... Alô? Aqui é do... Aí... Aí... Gostaria de falar com o Emanuel. Tal, aí eu... Sou ele, tal, aí... Pai, você deixou o currículo aqui e tal, gostaria de poder comparecer aqui agora, pode conversar sobre a vaga aqui. Tal, aí ele... Pode ser, tô aí. Aí eu cheguei lá. Quando eu cheguei... Ei, pera aí, mas tu foi de bermuda e boné ou tu foi arrumado assim e tal? Eu fui de calça e sem boné. Sim. Aí eu cheguei lá. E quando eu cheguei lá, o cara... Rapaz... Ele me explicou mais ou menos como era e tal. Se puder, tu começa hoje mesmo. Olha no pau. Nossa senhora. Aí eu passo. Ei, mano, mas tu não desconfiou em nenhum momento do desespero desse cara, não, mano. O cara já aparece aqui agora, não sei o que. Tu vai lá, ei, mano, pô, fica aqui logo e tal. É por causa que tava faltando, tinha faltado gente, mano. Aí, 10 pessoas trabalhando no horário lá, aí tinha faltado 3, eram 2, sei lá. Aí disse, cara, eu tô precisando de gente agora, porque tem pouca monitor. Eu fui monitor também, sendo que aí é monitor de outra cor, né? É. Esse brinquedo, né? Aí tu tira a credibilidade do estacionamento e bota um cara pra monitorar brinquedos com os filhos alheios dentro, sem o cara ter tido o menor treinamento possível. Pois é, aí. Só o cara assim, rapaz, bota aí essa bermuda e tal, um hambúrguer, um boné e te vira aí. Pois é. Não, aí, aí a galera levou um cagaço justamente sobre isso aí. Os caras lá, do chefão. A gente foi, aí eu... Bota essa roupa aqui. Aí eu fui, botei a roupinha, né, personalizada de lá e tal. Aí fui lá, trabalhar. Aí onde é que eu fico? Rapaz, fica aqui. Aí esse aqui era pra monitorar uma motinha, uma bicicleta que era elétrica. Aí o cara, a criança apertava lá, né, aí a bichinha saía. A pessoa, eu no caso, monitor, teria que sair percorrendo o percurso todinho do lado da criança, né, pra não deixar bater, cair... Emprego, filha da puta, mano. Aí eu fui, né? Aí ele... Rapaz, aqui tu freia. Se a criança correr demais, tu tá com o pezão aqui. Bota o pé debaixo do pneu aqui. Ela para. Bota, faz qualquer coisa, mas para a bicha, porque senão vai dar merda. É, beleza. Aí eu fui. Aí eu dei uma viagem. Aí eu dei outra viagem com a criança, dei outra viagem e tal, né? Com as criancinhas. Ei, e isso aí tudo no repente, né? Tu não tinha jantado nem nada e a negada te botou pra correr atrás de uma moto. Ué, aí quando foi depois, o doido chegou, o chefão. Sim. Aí me viu, né? Olhou assim, aí... Pai, você é um novato, né? Aí eu sou... Aí ele olhou pro outro assim, que já era veterano, aí... Você botou ele aqui? Aí ele apavou o menino aí, eu tava feliz de cair. Mas como é que vocês botam um novato aqui nessa porra? Esse negócio aqui é elétrico, a criança, ele não tem prática, você não sabe como é que trabalha com isso, aí a criança tá com a cabeça no chão... Acontece um abacaxi aí, vai sobrar, vai preso, meu filho. Bote ele em outro canto, um canto que é seguro. Pelo menos alguém tinha juízo, né, lá? Pode ficar aqui, não. Deixa ele ali, naquele outro brinquedo ali, que é só pra olhar. Aí ele foi, eu fui pro outro. Aí botaram um veterano no meu lugar, né, que já sabia, e eu fui pro outro. Aí eu fiquei lá. Aí o menino saiu correndo da moto e disse... Esse filho da puta queria me matar. Não, aí eu fui, né, eu fui embora. Aí passou esse emprego, ou esse emprego não, esse dia. Aí eu fui indo, todo dia. Aí quando foi no terceiro dia, o Fernando... Como é isso, mano? Fui indo, aí no terceiro dia... Não, mas passou assim uma semana. Mentira, mano, foi no terceiro dia, eu me lembro. Não, no terceiro dia o Fernando foi chamado, entendeu? É. O Fernando também. Aí pronto, a gente começou a trabalhar. Aí não, foi não, o Fernando trabalhou comigo não, foi não. Ele foi sozinho mesmo. Aí passou uma semana. Aí quando foi na outra, eu tava lá. É. Aí o cara... Rapaz, você pode trazer aí a sua carteira de trabalho e tal, né? Seu documento e tal. Que... É, assinar a carteira já? Nós iremos assinar aí sua carteira brevemente. Olha aí. Aí eu, beleza. Então eu vou providenciar lá. Aí tu chegou em casa, fez aquela festa, né? Não, aí peraí. Aí eu fui indo, né? Quando foi um belo dia, que é justamente nessa época aqui, que é chove direto, aí começou um toró, velho. Torózinho, mais ou menos, chuvazinha. Aí o rapaz, essa chuva velha vai atrapalhar a parada lá, né? Porque tá aberto, alguns brinquedos são cobertos, então a maioria não vai funcionar, né? Vamos ficar só de cara pra cima, Aí tu não foi. Aí eu fui, ó. Todo confiante que ia ficar só de cara pra cima. Quando eu chego lá, todo mundo com os rodos, ó. E aí, tudo beleza? Galera, beleza. Pega um rodozinho aí, meu filho, pega. Pra que esse rodo, mano? Tá chovendo. Aí é por isso mesmo, pega aí o rodo. Daí eu peguei, né? Fiquei com o rodo lá, segurando o rodo, olhando o que ia acontecer, né? É, mano, eu tô imaginando a cena, o cara deu o rodo, aí o Theo pegou o rodo e ficou olhando pra cima. Bom, aí eu fiquei lá, porque não tava aberto não, sabe? Tava só organizando as coisas pra abrir ainda. E a chuvazinha mais ou menos, né? Aí eu peguei meu rodo, limpei as coisas lá. Aí o cara olhou no meu currículo anteriormente, fizeram uma reunião e disseram pra mim ficar responsável pela lan house, que lá tinha uma lan house, né? Aí era pra mim ligar os computadores, limpar e tal, ficar responsável pelas máquinas. Sim. Aí eu fui pra minha máquina, né? Encostei o rodo lá e fui pra minha maquinazinha, né? Aí isso aí despertou o ódio dos chineses, né? Porque tu chegou há uma semana e já pegou o melhor emprego, mano. Eu fui lá e fiquei limpando, tá? Aí preparei tudo. Aí fiquei só descolado na parede, né? Aí o cara passou assim do meu lado. Tá descolado aí por quê? Eu já falei o que eu tinha que fazer. Não. Mano, pega aí o rodo aí de novo. O chinês falou, né? O chefão tá pegando. Se ele tiver explorado aí, tu boia cedo. Oh, beleza, aí eu peguei o rodo. Aí começou a engrossar a chuva, Dudu. Aí as crianças começam a chegar, né? Que a gente tinha preparado tudo. Aí pronto, aí começou a chegar a gente, tá? Quando foi lá pra 6 horas da noite, 7 horas. Sim. Menina, a chuva ficou mais forte. Aí chamou eu e mais 3 pra enxugar o chão. A chuva caindo, mano. E a chuva caindo e a gente lá com os rodos. Olhava pra cara da galera, aí eu, ei, macho. Estamos chutando gelo aqui, como é que a gente faz isso aqui? Galera, cala a boca, mano, limpa isso aqui. Aí a galera, o diabo é isso, mano, vocês são doidos, né? Mano, tirando água com o rodo e caindo água de cima, não pode não, mano. Aí a galera, não, mano, vai, limpa isso aí, mano. Aí eu fui pros cantos que dava pra... deixar, né, limpo, né? Por causa que a água não ia pra todo canto, né? Aí eu ficava nos cantinhos. Aí quando foi... aí o doido chegou, o chefão lá. Aí olhava a águazinha alagada assim. E aí, tá alagado aqui. Passou, velho. Aí o doido corria e passava, né? Aí as crianças brincando só em alguns brinquedos, né? Só eu nos que era coberto. E os pais tudo com... ainda tinha o... agora que eu lembrei, ainda tinha o doido com o 3 guarda-chuva, bem grandão, aqueles assim, guarda-sol, pra trazer os pais pra dentro e pra fora. Porque lá atrás tinha tipo um restaurante, aí pra locomover o pessoal. Aí eu passei, né? Aí eu saí de lá indignado, ó, mancho. Puta que pariu, passei a noite toda enxugando no chão ou com a água caindo, mano. Pode não, mano. Ei, mano, mas eu trabalhava quantas horas por dia? É, só 6. 6 horas. Ai, não, peraí, era 6 horas no talvez. É, no talvez, porque era de 4 às 10. De 4 às 10, sendo que quando desse... Não, é de 4 às 10, sendo que quando desse 10, podia ir até 3 horas da manhã, se tivesse uma criança lá. É. Quando desse 10, era o que Deus quisesse. É, justamente. Quando desse 10, 11 horas, se a criança quisesse ficar lá até dar uma dor, a gente ficava lá, todo mundo. Aí pronto, aí a gente foi indo. Aí quando foi no domingo, pra nascer no domingo da segunda semana, o choró. O Chitãozinho e Chororó fizeram show. O Toró truando a chuva, né? Diariamente chovendo e eu lá enxugando gelo. Só sei que quando foi no domingo, às 4 horas, eu cheguei lá, 4:10. Aí eu cheguei lá e a chuva truando, ó. É. Eu peguei, foi um mototáxi aqui em casa. E aí? Peguei, cheguei de mototáxi e tal, aí paguei e fui-me embora, entrei. Quando eu entro, 4:10, só a galera com o zoião assim pra cima de mim, ó. Os chineses, né? Aí eu, ei, mancho, que diabo é isso? Aí eu, o que, doido? Mancho, tu boiou. Aí eu boiei por quê, mano? Ora, 4:10, bichão. Mas tu vai rodar. Aí eu, vai rodar? Por quê, mano? Aí, porque a galera pode chegar atrasado, não. Aí eu, ó, doido, por causa de 10 minutos, tá chovendo, mano. Tem que ter um descontozinho aí pro pessoal, mano. Imagina pra quem mora longe. É aí porque tu nunca tinha trabalhado pros chineses. Aí quando chegava outro perto de mim, aí, mano, tu chegou atrasado por quê? Aí eu, porque tá chovendo, porra. Aí eu vacilei lá em casa e vim até de mototáxi pra vir mais rápido. Aí ele, ei, mas tu vai boiar. Aí pronto, aí deu uns 4 chegaram pra mim e falaram isso. É. Aí depois de mim chegou outro aí, né? Aí eu, vixe, então esse aí nem comento, né? Aí tu chegou perto do cara, ei, doido, tu vai boiar, mano. Tu chegou tarde. Não, eu não fiz isso não, pra desesperar o cara. Aí quando foi no final do dia, eu trabalhei o dia todinho. Foi no final do dia, eu enxugando gelo lá de novo, porque no domingo passou o dia, domingo chovendo. Aí quando foi no final do dia, o cara, ei, chapa, o gerente, né? Ei, quando for segunda-feira, tu passa aqui, viu, e pra gente se acertar aí, não é precisar tu continuar, não. Porque eu falei ali com o chefão ali, né, falei sobre a chuva aí e tal, que chegou só 10 minutos, mas ele não dispensou, não. Aí quando foi depois, o doido disse que chegou um cara com 5 minutos, um com 10, que era eu, e outro com 15. Os três foram postos pra fora. Aí eu peguei o beco. Aí eu falei pro Fernando isso, ó. Aí o Fernando, ó, se ele botar pra fora, eu taco a farda nos peitos dele, ó. Hasta la vista, baby.